4426? Ah, sim, Rosul 4423, chame o controle instalador em 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, senhora. Boa tarde, bom trabalho, 4426. Controle Salvador, muito boa tarde, eu faço 423 Azul, transfere a nossa escuta. 4423, contato Arena do Colágio, Davi Océs Arbor 1, Telefone, Rio Júlio 360. Arbor 1, Telefone 360-4423. Controle, autorizaria Elefa da presente para o 4423? Oi, Elefa, azul 4423. Esquerda, direto Elefa, obrigado, senhor. 360, sem restrições, 4423. Solo 163, chame o centro de Recife, frequência 128.8, autônomo 35.3. 28.8, primária, obrigado, senhor. 4423, boa tarde. Está 3155 autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 160 graus, 05 nós. Decola 10, tá? Tecos 1, reporte 20 milhas. Direção Sutera Salvador. Para 12 mil pés, autorizado final do procedimento em ordem sexuosa, pode estabilizar 2 estudantes na viagem na meia. Pode TAP, iniciar a descida para 12 mil pés. É 4778, chama de centro Recife, frequência 1.2.8.5, autônomo 1.5.4. 1.2.5, autônomo 2.5.4.7, 7.8, boa tarde. Alfredo, você tem alguma moto e roda presente? Diga via, está 3155. Via, está 3155. Azul 4018, patrulha 8, siga até o nível de voo 120 agora. Patrulha 35, azul 4018. Romeu November, Oscar, Whisky, boa tarde. Sem estacionamento, chame pronto para o táxi. 4-1-8, plano modificado aos 2-9, subindo a série 3-4-0, Fred Fux. Romeu Serra Russo, acho que é autorizado, tá? Se reporte na Romeu, pronto para decolagem. Mike Echo Zulu, reporte visual para o Flávio Capó. 1-4-1-8, chamo centro Recife, frequência 1-2-8, décimo 8, até 1-3-5, décimo 3. Papa Romeu, não tem melhor de polícia que autorizar o táxi, reporte na Romeu como número 2, pronto. autorizado a alinhar e decolar pista 17, o vento 200 graus, 06 nós. Esse programa está fazendo o cruzamento do campo no ponto médio da pista no zero. Informa o tráfego agora aproximadamente 10 milhas para pouso no zero. Informa o tráfego Charlie 150, decolando pista no 7 para cruzamento do campo. É, já está você lá guardar a atualização para a pouso. Foi Salvador, Bruno 620. Bruno 620, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 620. Fiosca, decolar 236, curva à esquerda para o cruzamento, reporte eixo 10 livre. Esquerda, cruzamento eixo 10, reportaria livrando o Cerro Fiosca. A Pablo November, Oscar Whisky, autorizado a alinhar e manter pista 17. Salvador, Papa Romeo, mais que Zulu. Papa Romeo, senhor Rufi Oscar, desconsidere, efetue 1360 pela direita, mantendo a perna contra o vento da pista 10. 360, mantendo a perna contra o vento 10, senhor Rufi Oscar. Papa Romeo, Mike Eco Zulu, mantém o trajeto do farol de Itapuã, informa o tráfego Charlie 150, mantendo perna contra o vento da pista 10, aproximadamente 500 pés. Tá, gente, autorizado na presente curva esquerda, tá visual com o tráfego nacional da 10. O tráfego do recente, Mike Eco Zulu, mantém a separação regulamentar. Posso efetuar o curva à esquerda, senhor? Afirmo sem interferir com o sinal da pista no zero. Sete, está presente curva no esquerdo. Aparece a guarda do tráfego na sinal no zero. O Mike é tudo bom. Papatango, Oscar Golf Kilo, pouso autorizado, pista no zero, vento 200 graus, 06 nós. Pouso autorizado no zero, está bom, senhor. Oscar Golf Kilo, informa o tráfego mantendo o través do farol a 500 pés, não interfere com o pouso. 90 nós com isso que mantém a presente posição e forma o tráfego final para pouso, pista 1-0. Correção, o Mike Eco Zulu cruzou, vai bater pro norte, aguardando para curvar a direita, base no 7 direito. Tudo presente, Mike Eco Zulu, reporte base, pista 1 no 7. Tá, da presente, pode virar base, senhor. Gente, reporte curta final. Reporte na curta final, o Mike Eco Zulu. Papa Romeu, novembro, ódio, polícia, decolagem autorizada, pista no 7, vento 200 graus, 05 mais. Novembro Oeste Whisky, informa o tráfego Charlie 150, mantendo o setor sul do campo para o cruzamento. Papa Romeu Serra, Golf Oscar, autorizado o cruzamento 2 da pista 0028, reporte através nordeste do campo. Autorizado o cruzamento do campo, reporta ali através nordeste, Serra, Golf Oscar. Papa Tango Oscar, Golf Kilo, no solo 40, direita, controle solo 121 na decimal 9. Bom, no 620 autorizado alinhar e manter pista no zero. É, manter no zero, 620. Ao meu Mike Eco Zulu autorizado pouso pista no 7, vento 200 graus, 059. Zulu, baixado e travado. November Lógico Whisky decolado aos 41, chame controle Salvador em 120, decimal 8, mantendo referências visuais. Chamar a controle 120, decimal 80, novembro, Oscar Whisky. Nordeste, novembro, ou Serra Gofiosca. Gente, Serra Gofiosca, reporte-me através de buraquinho. Reporte-me através de buraquinho da presente, Serra Gofiosca. Controle Salvador, boa tarde, aqui é o Papa Romeu, novembro, Oscar Whisky, mantendo 1.003, corredor Axé. Papa Romeu, novembro, Oscar Whisky, corredor Axé, no meu pé, reporte para o da Barra. Reportará do Farol da Barra, novembro, Oscar Whisky. Motor Azul 4206, valido da restrição de velocidade, recape? Azul 4206, retrai o critério, projetado e desce para 50. Azul critério de 150, Azul 4206, obrigado. Motor de Salvador, Papa Romeu, Serra Gostosca, mantendo o corredor forte no meu pé. Papa Romeu, Serra Gostosca, corredor forte no meu pé, reporte para regresso. Mas eu posso no meu pé se passar para regresso, Serra Gofiosca. Voo no 620, de acordo com o controle de Salvador, após a decolagem, mantém a proa até 2.000 pés. Tráfego mantendo aproximadamente 1.000 pés através de buraquinho. O vento 200 graus, 05 nós. Autorizada a decolagem da 10, o Belo Exército Ciente, a matéria pronta é 2.000. pode manter ainda a chegada número 2 na aproximação. Decolador 244, mantenha por até 2000 pés e chame controle instalador em 1210, decimal 8, Molu. 1108, vai chamar. Alô, Oscar, controle. Prossiga. Faça uma verificação no transponder, estou recebendo agora 0106. Para o Serra Gonçalves, 0146. Gente, vai fazer uma verificação, Serra Gonçalves. Controle Salvador, esse é o gol no 620. Gol no 620, contato radar, você é da PUCA, sublimação 370. CS 370, atingindo 2000, iniciando o perfil da subida. Azul 4206, desça para 2010, gestão 0 no 6, livre LS, reporte localizador, pistão 0. 2007 com 2016, reporte o localizador da 10 com 4206. Bom, 969, alinhar decolagem autorizada, pistão 0, vento 2, 10 graus, 049. Alinhada, autorizada a decolagem, voo 1169. Autorizado o cruzamento, taxi Papá, vou estacionar frequência livre. Oeste, não, Papá, 1128. Este dia, 1128. Tiago Fresco, informo que o transponder ainda 10106, após o pouso, faço uma verificação do equipamento. Gente, parei, só tem um outro código para acionar no Serra Gonçalves? 1037 acionado, Serra Gonçalves. Mantenha o número de peça, está recebendo 1.200, modo Charlie. Salvador em 130, decimal 8, morro. Redação do Uno, sublimação nível 360. Está confirmando, vai prosseguir pelo Bonfim, após Interlagos. frequência luz para a coordenação, eu vou continuar regresso nesta frequência, na Bandeira Acústica. Zona localizador da 10, azul 4206. Azul 4206, Luz LF, chama torre 118.95. 118.95, azul 42906. Eu via salvo 1, com a correção, via voo médio 1, deixa para o nível 0, 5 graus. 0 grau, 0,5 nós, check trem. Obrigado, pouso na 10, azul 4206, baixado e travado. Pou 1620, chama 07 Recife, na frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Corre posse na papa, pista livre. Autorizaria a proa de turno, senhores, contra a velocidade? 0 graus, 05 nós. Decolagem, 3367. 3562, 641, confirmado. Isso aí, 641, eu contagiado. 641, autorizado sua auditona, vai chamando IADS. Pergunta. Traciona. Thank you. Papa, Mike Romeu Alfa, chama agora a torre 1118, deixa 195. 195, Samará, Mike Romeu Alfa. Papa, Mike Romeu Alfa. Papa, Mike Romeu Alfa, reporte no Través de Rimar. Través de Rimar, Papa, Mike Romeu Alfa. 190 no solo 05, libera direita, controle solo em 121, decimal 9, uma boa tarde. Alinhada e colagem autorizada, pista 02, 20 graus, 059. Alinhada e colo no 0, azul, 6979. Da forma mais de fonte, está fazendo uma centena, está fazendo visual para o cancelamento. Está autorizado, tem condições de 4 mil escravos até 14.17. Papai Rafael, informe Mike Uniforme, IFR cancelado aos 06. Isso para a altitude de tráfego na rua do, da rotatória. Isso, na rua da rotatória. O 989, essa notificação dessa via chegada do Mediano no VGO 050. Romeu Charles, segue o tráfego 12 horas, 7 milhas, já final procedimento de XY0, 2320, mantendo 150 mais de grau. Ok, o Romeu Charles está com o mesmo equipamento, 209 e 200, obrigado. Chame para o instalador em 120, décima 8, novo. 208. Azul, Real 73, salvo 1. Ano 0 graus, 05, 9, ajuste de altímetro no 0, no 7. Telefone 06, 620, 220. Ótimo, nível de voo, 320. Dia, salvo 1, 320, 73. 314, identifique, dessa via chegada na média 1, nível de voo 060. Começando no céu, no passado travado, e o ar acontecendo na frente. Papa Romeu Fox Romeu Charlie, plano instrumento cancelado, 20-10, autorizado curva esquerda, base pela direita, reporte final 17, baixada travada, não atraso para reportar no momento. Ok, cruzando a esquerda para baixo pela direita, reportará na final da 17, Fox Romeu Charlie. Channel 6210 no solo 10, chame controle solo em 12-9, nova tarde. Meu charme pouso autorizado, pista no 7, o vento variável 2-9. Livro 3, 9-7, 7, meu charme, obrigado. Que identifique dessa vez chegar na nossa linha de voo 070. Cima roça, pera, me fala, vai que dá pra passar o uniforme, mais uniforme, chame torre, 1-8-9-5. Respirador em pé, autorizado no final do procedimento elétrico feio, forma estabilizada. Informação de tráfego, 12 horas, temos 7 milhas, passando 2 mil pés, parando a 1.500 pés, leva o eco 9 Lima, final da 17 visual. Entre o tráfego, autorizado 2 mil, elétrico feio, está 10, camará estabilizado, seu 3.4. Sim, papapapo, uniforme, mais uniforme. Uniforme, mais uniforme, possível. Passou na rotatória. Receptor 360 pela sua direita. Ao interceptar final da 17, na 1500 pés, chama a torre, no 3197. Você está interceptando a final da 17. Ok, curva direita, seu uniforme. Pela torre, no 3197, de forma mais uniforme. Ok. Papapapa, uniforme, Mike, uniforme, mantém a aproximação, aguarde pista no 7 livre. Ajuste o altímetro no 07. Uniforme, Mike, uniforme, reporte no papapá, pista livre, informa o tráfego 3 milhas para a pousa. Só Mike, Mike, uniforme, aqui na final, aguardando pista livre. Gente, mantenha. Uniforme Mike, uniforme, ajuste de altímetro no 07, vento 190 graus, 04 nós, check train, pouso autorizado, pista 17. Gente, frequência livre, foco para o Charlie. Vitória, visual ao campo, Diego Santos. 1869, desça para 2013, autorizado final do procedimento e o Electric Shore, forma estabilizada. Câmara estabilizada na Shore. Bom, 1869, desça para 2. 1989, reduza para 2009. 2009, reduzir, 9189. Número 1394, reduza para 2009. Sucesso. Sucesso, até a próxima, por 973, chama centro de si, frequência 25, décima 1, notando 23, décima 8. 251 ou 238? Agora em Salvador, boa tarde, Otano 3894, estabilizado o final da Eclipse, está 10. 2 milhas no Nordeste Salvador, voe na proa de Bonfa, intercepto para chegar da Bonfa. Desça para nível de voo 080. 0-3-8-9-4 Tapa, tal, uniforme, Mike, uniforme no solo aos 1-6, confirma o local de estacionamento. Sente no meio direito, até que você tapa ao estacionar, frequência livre. Segue o tráfego 2 horas.